é pra machucar no coração. Escuta aí, ó, o Morini Day. A gente tava dando certo até você decidir sair, dizer que tudo virou rotina e que você não tava mais no clima. Se tava desgastado, eu não posso mentir. Eu todo reservado e você só pro crime. Você no álcool e eu no regime. Hoje tô sentindo falta do nosso showzinho. Entre quatro paredes eu não sou mocinho. Se arrependeu das besteiras que cê fez. E agora eu tô sem clima pra voltar pra ex. Todo mal que cê fez. E agora eu tô de love, love, novo e sem clima pra ex. Todo mal que cê fez, vai provar um por vez. E agora eu tô de love, love, novo e sem clima pra ex. Agora cê perdeu de vez. Bora, Ginezinho! Hoje tu sente falta do nosso showzinho. Entre quatro paredes eu não sou mocinho. Se arrependeu das besteiras que cê fez. E agora eu tô sem clima pra voltar pra ex. Todo mal que cê fez, vai provar um por vez. E agora eu tô de love, love, novo e sem clima pra ex. Todo mal que cê fez, vai provar um por vez. E agora eu tô de love, love, novo e sem clima pra ex.